Dia 20 de dezembro tem clipe da Envio Novaes e Marília Mendonça. Toque, me das. Vai, vai. Logo eu que tenho o coração blindado. De repente tudo vai de água abaixo. Que não me dá valor, que não quer me amar. Que judia de mim, que só sabe me pisar. Mas tudo isso é bom. É bom pra saber que eu não deveria confiar em você. Olha como eu tô agora, só o pó da raviola. E só vou parar. Quem é fã do Maizinho, que também é alto e canta, vai! Eu que não sofri agora. Ligando pra ela e ela não tá me atendendo. Querendo voltar e ela não tá me querendo. Eu que não bebi agora, tô bebendo. Eu que não sofri agora, tô sofrendo. Ligando pra ela e ela não tá me atendendo. Querendo voltar e ela não tá me querendo. Que eu não deveria confiar em você. Olha como eu tô agora, só o pó da raviola. E só vou parar se o dono do pai. Eu que não bebi agora, tô bebendo. Eu que não sofri agora, tô sofrendo. Liga não pra ela, querendo voltar e ela não tá me querendo. Eu que não bebi agora, tô bebendo. Sofri, agora tô sofrendo. Querendo voltar e ela não tá me querendo. Tá me entendendo?